3662, posse de cada. Contact 329, 3662. Sim. Passamos agora o Serra Vida 366, visual está 3858. 3858, número 2 para Pouso Salvador, completo final RNAVE, chame torre na frequência 118 do decimal 95, tá? 3858. 71895, número 2 para Pouso, tá? 3858, boa noite. Chame Centro Recife, 1281, alternando 3365, tá? 3561. 3881, 3365. Para o Nexo do Tanque, chegou 1885, tá? Com 58 a bordo, 4 horas e 24 minutos, alternando com o 13, Web 6727. 2000 pés, 1003, 6727. Papatango, Eco, Serra Tango, desça para 2500 pés, Penegão no 0, no 3, na fila da rotatória, Eco, Serra Tango. Eu fui dentro para a rotatória. Serra Tango, plano modificado aos 4-1, mantenha-se em condições visuais, desça para 2500 pés, hoje no 0 no 3. 2500 com o 3. 50, aguarde, pista livre, 100 graus, meia dúzia nós, ajuste 613. Esquerda, 1-3-0, reporte estabilizado. Esquerda, 1-3-0, reporte estabilizado no LOC, 6727. Avianca Brasil 6310, desça e mantenha nível 050. Para 050, Avianca Brasil 6310. Para 3662, reautorizado nível 060. 060, 3662. Nível 858, livre pouso, 100 graus, 089. Boa noite, Alfa Juliette, ponto 9, azul 4070. Alfa Juliette, ponto 9, azul 4070. Salvador, boa noite, gol 1885, ponto espera, tá pronto. Após tráfego no sinal, autorizado a linha de manter, 1885. Após a Lima tem gol 1885. Autorizado ILS sem o GLAD da 10, desce para 2000 pés, ajuste 10013, retorno da velocidade para 1709, Avianca 6310. 6310, após etapa, autorizado 2000 pés e o ILS reduzindo a velocidade 6310. Estabilizando o LOC, 6727. Web 6727, completo final, ILS o GLAD, chame tu em 118 decimal 6. 1186, boa noite. Torre Salvador, WebJet 6727, estabilizado o localizador, boa noite. Boa noite, 6727, continue a aproximação, pista 10, aguarde informação, pista livre, vento 100 graus, 089. Vente, aguarda. Autorizado nível 050. 050, 3662. 885, livre decolagem 100 graus 089. Livre decolagem da 10 pro gol 1885. Livre táxi a Alfa, até o box 612, da 3858. O Webjet livre pouso 100 graus 629. Livre pouso 6727. 35 decolada às 4:30, controle 199 decimal 8, bom voo. 198, graças. Ok, corrija a frequência, controle 199 decimal 35. 35, sim. 1885. 1885, contato radar na decolagem, suba nível 400 na saída da Eltranção de Iné. Para o 400. Eco Serra Tango, desça para 1500 pés, vou na proa da rotatória Eco Serra Tango. Deixa eu ver se eu estou na rotatória. A 3662, reduz a velocidade para 2100 nós, desça para 13 mil pés, ajustando 013. Ok, já estamos com 210 nós, descer para 3.1013, 3662. Jet 6727, solo aos 47, 121, décimo 9. 1219. Nosso salvador, boa noite, 6727, Libro. 6727, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Descendo para 3000, 3662. Avianca Brasil 6310, estabilizou? Estabilizado. Gente, completo final LST o Glide, 2 milhas para o marcador externo, Torre 1 no 8 decimal 6. 118,6, muito boa, até logo, boa noite. Sim, está 3662, agora o travel que o precede está com 1,65 de grau de speed. Estamos reduzindo, 3662. Gente, desça para 2000 pés, o Juno 013, reportabilizado, tá 3662. Para 2000 pés, vai reportar e estabilizar, 3662. Pouso autorizado, pistão da zero, Bianca Brasil 6310. Serra Tango, desça para 1500 pés, aguarde o uso da Serra de Comunicações. Localizador 3669, 3662. Complexo na LS é um glide, 4 milhas para o marcador externo, redução para aproximação, foi 1 no 8, esse momento. 76, obrigado. Chame Centro Recife na sequência 1288, alterne 13325. 288, alterne 126, 13325. 13325, a secundária. 3325, data. São 3662, boa noite. 3662, boa noite, continua a aproximação, agora de pista livre. Vento 120 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 3013. Ok, vou aguardar a pista livre. Brasil 6310, fala 5212, décimo 9. 1219. Salvador, boa noite. Tango, Exa Tango, boa noite. O ajuste no 0 no 3, chame final da pista no 7. Exa Tango. Exa Tango, 13, vai chamar no final da 7. Solo Salvador, muito boa noite. Avianca. Brasil 6310, entrou na sua escuta. Tite Alfa Índia, portão 01 no Avianca 6310. Alfa Índia, portão 01, 6310. Livre pouso, 120 graus, 089. 3662, autorizado pouso. Capatango Victor Kilo Delta, aciona identificação, vou indo para o lado de Itap para interceptar a chegada a Mari, informa o ideal descida, Victor Kilo Delta. A ideal descida para o lado de Itap, o Victor Kilo Delta. Olha só, Capatango. Está no ideal descida, Victor Kilo Delta? Sim, Matheus, está no ideal descida. Seguinte, desce para nível 050, Victor Kilo Delta. Tá no ideal de descida, Victor Kilo Delta. Seguinte, desce para nível 050, Victor Kilo Delta. 050 aqui no Delta. Serra Tango, copiou a torre. Livre pouso 100 graus 089, Eco Serra Tango. Primeiro 62, Saulo 1219. 219, obrigado. Oi, Salvador, Eco Serra Tango, a torre. Motor de Salvador é o Oscar. Serra Tango, Torre Salvador, como recebe? Agora recebeu a de classe. Gente, livre pouso. Veloso, pista 17, 100 graus, 089. Alfa Índia, portão 2. Alfa Índia, portão 2, 3662. Tango Alfa Golfo Serra, contato radar 58 milhas, sudoeste de Salvador. Vou na proa de Mari para interceptar a chegada da Mari, retorno ideal descida. É, na proa de Mari. Tango Solo ao 56, backtrack autorizado, informe pista livre, exala Tango. Que Golf Fox confirme seu estacionamento e nível para RJ. Quad 00, sim, será coordenado agora de cópia. Está muito baixo, aqui é muito baixo. Afirmativo. Salvador, TAM 3455, formação Victor. É 360, confia. Aguarde cópia 3455. Guardando 3455. Então, Victor Kilo Delta, pode estar para autorizar 2.000 pés, ajustando 0 no 3, repasse habilizado. Gente, pode estar para autorizar 2.000, repasse habilizado, Victor Kilo Delta. 3455, cópia. Pronto. Autorizado 360, Confins, Aprilisk 58, decola da pista 10, curva direita, gole, usa 119.35, 5523 do transponder. Gente, gol 1398, após etapa será autorizada a RNAV, ação identificação, autorizado chegada Mari, desça e mantém-se ao mito nível 1100, gol 1398. Gol descendo para 1500, será autorizada Salvador Azul 40, partindo da noite, informação Victor. Aguarde 360, Campinas. Noite, pela ponte, Victor 40, partindo. Tango Oscar Golf Sierra, desça para 3.003, ajuste no 013. Para 3.013, desça. A sua identificação, chegada a Mari, desse manter o nível 1110. 110, Mari, está 3152, intenção é RINAC. A gente aguarda para autorização. Guarda. Informa o tráfego posição de 11 horas, 6.2 milhas, é um Charlie 208, o rumo nordeste, passa nível 080 para 3 mil pés. Ok. Bruno 398, está autorizado nível 090. Autorizado 090, 398. Bruno 3152, está autorizado nível 100. Aceitando, 3152. Cleodato está autorizado a final LS, informe estabilizado. Final LS estabilizado. Tigo Fox está autorizado 380RJ, via Pesulu 14, decola da pista 10, curva direita da Airblast 119.35, 5505, transponder. No 9, decimal 35. Ótimo, táxi. Autorizado o táxi para o ponto de espera da Charlie, é Torre 186, ajuste 1013. Whisky Go Fox, táxi a Juliette Alves. 398 após a posição ITAP, está autorizado ser revista 366. Após ITAP 366, com 398. Pelo 398, desce e mantém o nível 080. Desce para o 080, com. Pelo 52, desce e mantém o nível 090. 90, até a 3152. Consigo 340. Só o instante, com. A saída, qual seria? Aguarda o instante. Zona 398, tráfego ultrapassado, desça para nível 050. Descendo para 050. Vou descer e manter o nível 070. Confirma, está 310, está 3152. 070, está 3152. Disque 58, decolagem pista 10, curva direita. Saída gole, transição Gonza. Controle Salvador 119, decimal 35. Transponda 5521. Correto, chama pronto. 6727, copia. Tá, o vento 090 graus, 8 nós, intenções. Propondo o cancelamento, pode não no 7. Plano de voo modificado ao 08, prossegue final 17 pela direita, informe girando base, evita aquele delta. Giro delta. Consigne 2340, zero até Whisky 58, saída gole, Gonza, decolada 10 com curva à direita. Controle 19935, código 5527, web 6727. Correto, chama pronto para puxa acionamento. Camarada. 0 2 5 tráfego localizado. Afirmativo, acho que é oficial. Atingindo 70, TAN 3152, pode prosseguir. Gente, TAN 3152, aguarde para a descida, informa o tráfego na posição de 12 horas, 4.6 milhas. É um Charlie 208, está passando agora o nível 060 para 3 mil pés. 7, TAN 3152. Golf Foxtrot, boa noite, além decola, vento 090 graus, 08 nós.